O amor entre duas pessoas que se encontram começa através dos olhos que não mentem jamais. E quando realmente queremos alguma coisa do fundo do coração. Quando isso acontece, todo o universo conspira para que nossos desejos se realizem. Hoje é o dia dos namorados. Desejei muito ter alguém ao meu lado. E hoje tenho você, para ouvir essas palavras tão lindas e carinhosas que eu escolhi delicadamente, através desta mensagem, para alegrar o seu coração. Eu sei que é muito recente para lhe dizer o quanto tenho prazer em estar comemorando esta data ao seu lado. Desejo ardentemente que os nossos corações possam estar unidos cada vez mais em uma mistura de felicidade e que este seja o primeiro em muitos dias dos namorados que passaremos juntos. Um dia alguém me disse que querer do fundo da alma é poder e eu quero estar com você por muitos anos. A minha namorada, um feliz dia dos namorados. Beijos.